deserto Moisés falou. Com palavras de fé ele se levantou. Esforçai-vos, não temais. O Senhor vai adiante, ele é o Pai. Josué corajoso vai entrar na terra prometida, vai nos guiar. As nações diante de nós cairão na força do Senhor. Teremos a vitória, a salvação. Caminhando, juntos vamos, na presença do nosso Deus. A terra que mana leite e mel é nossa herança, é o céu. Ouvindo a lei em união, homens, mulheres em adoração, que nossos filhos possam aprender a temer ao Senhor, a crer e a viver. Caminhando, juntos vamos, na presença do nosso Deus. A terra que mana leite e mel é nossa herança, é o céu. Seu rosto nunca se esconde, ele é fiel, nosso protetor. Caminhando, juntos vamos, na presença do nosso Deus. A terra que mana leite e mel nossa herança é o céu. Esforçai-vos e animai-vos. O Senhor é o nosso Rei. Na jornada ele é conosco, em seu amor sempre vou crer. Caminhando, juntos todos vamos, na presença do nosso Deus. Do nosso Deus. A terra que mana leite e mel é nossa herança, é o céu. Esforçai-vos e animai-vos. O Senhor é o nosso Rei. Na jornada ele é conosco, em seu amor sempre vou crer. Cinemático, com atmosfera orquestral e sagrada, incorporando elementos de narrativa e estilo de adoração brasileiro, utilizando violão acústico e leve percussão, em 80-90 BPM, com tom solene e narrativo, adequado para temas de criação e aliança.